mulher me deixou, meu filho morreu, minha casa desabou, faz quem morre sou eu, tudo que eu tinha acabou, só sobrou meu cavalo e o meu violão e o meu pandeiro. Tenho do Alabama, onde você faz a lei. Confesso que muitas vezes eu já roubei. Eu não matei, mas foi por pouco. Naquela terra, todo mundo fica louco. Me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Eu não tô brincando, estou precisando. Me dá logo um dinheiro, ou eu volto a roubar. Não sei trabalhar, só sei cantar. Venho do Alabama, estou acostumado a conseguir o que eu quero de modo errado. Me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Eu não estou brincando, estou precisando. Se muito dinheiro eu ganhar do Alabama, eu vou voltar, vou viver feliz, como sempre quis. Venho do Alabama e ele me chama a viver como o melhor sei, como fora da lei. Me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Eu não estou brincando, estou precisando. Me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Eu não estou brincando, estou precisando.